1-8 tá tanto táxi, se eu tenho na Galeão com 3 horas e 15 de autonomia, 1-9 é o PAB. Táxi livre à direita, chama a torre 18-6. 18-6, chama a torre e com táxi à direita agora, do 4-1, Orange, obrigado, até a próxima. Mano da Juliette, o azul, 4206. 4206, ingresso via Juliette, portão 03. Juliette, o portão 03. Trip 5219, decola o 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 128, trip 5219. Afirmativo, está autorizado já o início do push, chama para o táxi. Livre, push, boa nave aqui. Salvador, muito boa tarde, azul 4198, ponte espera pronta. Boa tarde, ali mantém. Ali mantém, 4198. Passaredo 231, decola 02, controle 120, decimal 8. 208, passaredo 2231. Azul 4118, autorizada a decolagem de pista no zero, vento variável com 04 nós. Livre decolagem, azul 4118. 72 a bordo, alterna com 3 horas e 37. Livre o táxi à direita, chame a torre 18-6 quando pronto, boa noite. Livre táxi, ponte perdão no zero, torre 286, uma boa noite. Espera pronto, voo 925. Ali mantém-se no zero. Ali mantém-se no zero. Azul 4118, decola 04, controle 120, decimal 8, vamos. 208, eu controle agora, obrigado, até a próxima, soldado. Até mais, de volta. Igualmente. Vamos 925, 3 horas de decolagem, pista no zero, vento variável 049. Livre decolagem na 1-0, gol 925. Paulo Salvador, boa tarde, Altan 3145, informação alta. Boa tarde, copia 380 para o Galeão, Altan 3145. Afirmativo. Altan 3145, está autorizado para o Galeão, nível 380, primeira aerovia Ampers, Lua 10, decola da 10, com curva direita, subida da El, Leda, Bride, o transponder é 5050, controle em 119, decimal... Perdão, controle 120, decimal 8, corteja. Autorizado Galeão, nível 380, via Ampers do 10 até Smart. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Transponder 5050 e o controle 120, decimal 8, Alta 3145. Alta 3145, correto, cotejamento e amparacionamento no onde? Vai chamar o pressionamento, 3145. Torre Salvador, WebJet 6720, passando externo, baixar travado, boa tarde. Tarde, WebJet 720, tá visual com no zero? Ainda não. Parte visual, ajuste no zero, no dois, WebJet 720. Reportarei visual. Torre Salvador, boa tarde, gol 395. Perdoe na aproximação, boa tarde, 1395, ajuste no 012, reporte Simbra, baixada e gravado. Baixada Simbra, 1395. Tem o campo à vista, o objeto 6720. Livre pouso, pista no zero, vento variável com 03 nós, web 6720. Livre pouso na 10, 6720. Sim, para baixar de checada com 395. Pare pista livre, Gantrei 95, número 2. Ok. Bravo. Já passou a nossa atualização, por eu tenho aqui aprovado o plano Yankee inicialmente no 160 para Ilhéus, copia? Normal. Ok, trip 5415 está autorizado para Ilhéus. Inicialmente nível 160, a rota direta. Decola da cabeceira 10. Curva direita, subida da Euleda e após direto, transponder é 5063, o controle opera em 120.8, cotejo. Ok, para Ilhéu, zona 60, direto da cola da 10, curva direita da Euleda, depois Ilhéu, 5063, transponder 1208, é o controle, trip 5415. IP 5415, correto, chame para acionamento no parte 3. Solo TA 3145 para pushback acionamento. É 3145 autorizado no 11, o acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 012. Chama para o táxi no 012, no altímetro 3145. Solo Webjet 6720, de pronto. 6720. Boa tarde, prossiga na Alfa, chamante da Juliette. Segue na Alfa, chamante da Juliette, 670. Uno 395, no solo agora aos 13, livre direito, 121 decimal 9. 219 de prono, 395. Fala muito boa noite, boa noite, 395. Boa, no 395, prossiga na Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 395. Mensagem 10 Juliette, objeto mensagem 20. Direto, Vivo Juliette, portão 07, 6720 da web. Juliette, portão 07, 6720. Juliette, voo 395, ingresso via Juliette, portão 02. Juliette, 02. Civil TV 4206. Boa noite, eu tenho 370 para Recife, copia? Copia. Azul 4206, autorizado para Recife, nível 370 pela Upper Whisky 58. Decola na 10, curva esquerda, subida Pucca, transição Caju. Transponder é 5065 e o controle em 119 decimal. Corrijo, 120 decimal 8, cortejo. Autorizado com 4370, abriu o índice 58, decola da 10, esquerda, Pucca, Caju, 5060, transponder 208, controle. Correto, azul 4208, chame para o acionamento. Fechar o acionamento. Solotan 3145 para o táxi, 174 a bordo, 3:30, alterna Guarulhos. Está livre à direita, chame... Perdão, está livre via parte 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18.6, altímetro 1.012, boa noite, está 3145. Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, 18.6 com 1.012, no 3145, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Altan 3145, pronto, já no ponto de espera da 10. Livre, alinhar e decolar da pista 10, Altan 3145. Mike, é com aquilo, prossiga. Eu tô arremessando o pátio, confere. Sente, eu tô ciente, a porta é o término. Solo azul 4065 para o pushback acionamento, posição 8. Livre acionamento no 8, chame táxi, o altímetro no 012, o azul 4065. Cliente da Alfa no 012, chamar a táxi disso. No 45, decolou agora aos 22, 119, correção, 120, decimal 8, controle. Controle 128, obrigado, uma boa tarde. É o Gol no 856, é isso? Recife? Aqui é o Gol. Oh, boa tarde, o TAN 3567 para Brasília, 380, autorizado pela AFA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é 5070, controle em 120, decimal 8, cotejo. Chame para o acionamento, o TAN 3567. O trip 5495 de estacionamento está no pátio 3, remota 5. Trip 5415, autorizado acionamento no pátio 3, chame táxi, o altímetro no 012. 12, táxi de camará, 4.5 graus. Sol e Salvador, boa tarde. Papapá, Serra Quilândia. Serra Quilândia, muito boa tarde. Continua a aproximação. Reporte marcador externo baixado e travado. Para o táxi azul 4065, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Ribeirão Preto, 115 a bordo. Está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera torre em 18, meia dúzia, tem um bom voo, boa noite, o azul 4065. Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera do ano 0, torre 18, meia, azul 4065. Aquilo índio, eu tô no visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo, informa pra você dar uma olhada, ok? Sim, tá, visual, tá marado, no Quilândia, na escuta? Escuta. Tá prosseguindo para final da 10, confere? Não, para final da 17. Não foi autorizado, seu girar base. Reporte para modificação do plano, ok? Ok, está visual. Solicita modificações de plano. Está autorizado para pouso na 17? Certo, Quilândia, está autorizado. Preciso que o senhor faça uma base curta pela 17 devido a sequenciamento para 10. O vento é calmo, ok? Reporte na curta final. Gente, você botará na curta final da faixa de trava. Meia 143 é o número 2 para pouso no aeródromo de Salvador. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Reporta marcador externo, baixado travado. Afirma. Se há aquilo índio no visual, tem livre pouso na 17, o vento é calmo. Gente. Informa para estar molhada. Gente, é aquilo. Para o táxi, o trip 5415, 66 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Ah, livre do táxi, via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera torre em 18, meia dúzia, o altímetro 1012, boa noite, trip 5415. 15. Tem que manter o ponto de espera e aguarda. Mantém a guarda, passando. Serra Quilo Índia no solo aos 28, confirme pátio. Livre à direita até a próxima.